Questão de sensibilidade, chegando até você na última noite da nossa semana, sexta-feira. E sexta-feira tem um clima diferente, não é mesmo? Você não concorda comigo? Questão de sensibilidade, sim, mas uma sensibilidade hoje um pouquinho mais alegre, um pouco mais energizada, no espírito do fim de semana, o momento do descanso que se aproxima. Alguns de vocês falam, ué, você está já nesse clima, porque muitos de vocês se encaminham para a sua atividade da noite, muitas vezes o estudo, outros estão trabalhando. Mas seja como for, mesmo assim, eu acredito que o clima é mais leve numa sexta-feira. Tanto que as pessoas gostam de sair, de celebrar a vida na alegria, se socializando com as pessoas mais amigas. E isso é sempre vida, vida vivida. Isso também é questão de sensibilidade. Boa noite a você, nosso ouvinte, a você, nossa ouvinte, amigos de sempre. Estamos hoje aqui no Questão de Sensibilidade, terminando a semana que se dedicou à música clássica. E eu trouxe um material especial, tanto que eu vou apresentar, fazer só uma interrupção no meio, porque são dois momentos que eu não posso cortar. São duas operetas. E é alguma coisa que eu devia a vocês. Eu ainda não havia apresentado operetas. E a opereta é quase que um gênero específico. Claro que ela tem uma relação com a ópera. Mas a opereta, talvez até mais do que a ópera, ela se presta a uma história, a um conto, e ela ajudou muito o surgimento do musical. Foi extremamente popular. A ópera, que também foi popular durante um período, mas ela era mais formal, tinha uma estrutura mais pesada e também uma proposta de uma música mais séria, porque contava casos, muitas vezes relatando aspectos até trágicos da vida humana, da alma humana, vamos dizer assim. E a opereta normalmente trazia situações cômicas e eram até a ópera bufa, que seriam as óperas cômicas, mas as operetas, por serem mais leves, traziam normalmente esse clima, ou mais jocoso, mais brincalhão, ou, e até cômico, ou muito romântico, com um final feliz, e sempre com um final feliz. E as músicas que se prestavam a esse gênero também eram músicas mais dançantes, ao que era o gosto da época. E eu estou trazendo dois compositores famosos no seu momento histórico, e ambos têm algumas características que coincidem, viveram praticamente na mesma época. Eles são Emmerich Kallmann e o Franz Lehár. E é interessante que eu fale alguma coisa a respeito, certo? Vocês vão sentir até um clima de cabaré na composição da opereta, né, que deu origem à música de cabaré, num certo sentido. O Kallmann e o Franz Lehár, eles foram os compositores, no seu momento histórico, mais famosos e representaram o que se denominou a Era de Prata da opereta vienense. Realmente, Viena foi o centro da música europeia. E vocês vão se recordar das grandes valsas vienenses. E aqui a opereta também foi um gênero que tomou conta do mundo, e principalmente da Europa, que era o centro do mundo nesse momento histórico. Isso foi no início do século XX. E isso no final, de final dos 1800 a 1900 e pouco. E até interessante que a gente saiba exatamente o período de vida desses autores que eu estou trazendo hoje para vocês, cada um deles trazendo uma opereta. Então, o primeiro deles, que é o Emmerich Kallmann, ele viveu de 1882 a 1948. E o Franz Lehár, de 1870 também a 1948. Por coincidência, ambos faleceram, os dois representantes máximos nesse período da opereta. Os dois morreram no mesmo ano, ou seja, foi um ano muito triste para Viena, sem dúvida. E nós trazemos duas óperas, duas operetas, aliás. A primeira delas são as Czardas do Kalman, e depois eu volto para comentar alguma coisa sobre a segunda opereta de Franz Lehár. Alle sind wir Sünder, es wär uns zwar gesünder, bei Nacht zu liegen ausgestreckt im Bett. Doch das Großstadtpflaster hat uns verführt zum Laster und wir sind Lumpen drum von A bis Z. Alle sind wir Sünder und freuen uns wie die Kinder auf jenes neue Madern im Programm. Der trauten Atmosphäre, wo man tanzt und küsst und lacht, pfeif ich auf die Weltmisere, mach zum Tag die Nacht. Ja, alle sind wir Falter und man vergisst sein Alter, tritt so ein kleines Feines, zuckersüßes Mädel auf den Plan. Die Mädels vom Chateau, sie nehmen die Liebe nicht so tragisch. Drum ziehen und locken die Mädels vom Chateau uns Männer stets an, so mag ich. Die Mädels am Chateau, sie nehmen die Sitz aus den Freuden. So oft sich ändert das Programm, verändert man sein Herz auf Schlamm und nimmt sich einen neuen. Oh. aus ist's mit der Liebe bei mir ein für allemal. Schau kein Mädel mehr mir an, schau mir keine an. Wenn auch tausend Herzen brechen, das ist mir egal. Über alle Weiblichkeit mach ich einen Strich. In der schönsten Blütezeit zieh zurück ich mich. Mein Entschluss, der folgt daraus, mit der Liebe ist es aus. Doch ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hier und da so einmal noch, da küss ich doch, da küss ich doch. Manche impen in einen Drachen sich zum Schein. Rosen, wie der Tänzer leise stoßen, schar das Speisen süß und warm. Und vergesst die schöne Feier, wie stand ich doch und Seligkeit im Haare. Ja, das waren traurige Zeiten, sie sind für immer nun vorbei. Wie liegen diese Seligkeiten noch so weit? Auch ganz weit. Weißt du, manchmal der Stunden süß war der Rausch, der uns im Taumel umgab. Weißt du es noch, was wir besiegten vor? Lustiger Roman geht vorüber und man stirbt nicht leicht daran, nein, mein Lieber. So ein lustiger Roman, sie ist zum Lachen, ja, da kann man nichts mehr machen. La la la la la la, sie ist zum Lachen, la la la la la la la, nichts zu machen. So ein lustiger Roman. Joy, Mama, Bruder, Herz, ich kauf dir die Welt. Joy! Yeah. sehn und leih. Bist du ans Ende der Welt, seh dich in Banden hält. Ja, so ein kleines Ei, ja, so ein Ei, das hat den Teufel hat's im Leib. Uma das razões de eu ter trazido a opereta hoje é porque, de fato, o clima da opereta é delicioso. É uma música bem adequada, já em termos de música clássica, para uma sexta-feira, não é mesmo? E o que vocês puderam perceber já e constatar com a primeira que foi apresentada, como as melodias são bonitas e as vozes também. E são muito dançantes, algumas delas dão assim a sensação de que você sairia por um salão, um grande salão, com o rapaz com a sua querida amada nos braços e se espraiando por aquele espaço maravilhoso e nesse clima tão romântico. Isso tudo faz parte da história do ser humano. E acho que todos nós temos é engraçado isso, né? A valsa mexe com a gente. Eu não sei por que razão. É difícil uma pessoa dizer eu não gosto de valsa. Você pode não dançá-la, que é o que não se faz hoje, mas ela tem um apelo muito forte um gosto gostoso de alegria. A valsa pode ser até mais lenta, mais melancólica, mas ela traz um celebrar, não é? Assim como champanhe, valsa e champanhe, então é tudo que se quer. Mas vocês prestaram atenção também na qualidade das vozes e da orquestração. É uma excelente gravação que nós estamos aqui trazendo para vocês, e é uma coleção com cinco operetas. Eu estou apresentando o primeiro dos CDs e vou trazer as outras gravações em outros momentos. Agora vamos à segunda opereta, que é do Franz Lehár, que é Paganini. E infelizmente eu vou ter que interrompê-la quase ao seu final, porque ela ultrapassa um pouco demais e aí não daria para nós estourarmos tanto o nosso tempo. Mas vocês vão ter uma ideia muito boa, que eu acho que é o mais importante e é a função do nosso programa, a respeito dessa opereta. Nem que eu tivesse falado pouco, até nada, não daria tempo. Então eu achei melhor falar, porque sempre vocês aproveitam mais, tendo conhecimento daquilo que estamos trazendo e da história de tudo isso. Isso é fundamental, e entender que esse momento histórico foi, na verdade, a música popular do seu momento. Era o que as pessoas queriam ouvir e dançar. E isso pegava fogo. E eu imagino que vocês conseguem ver nos filmes dessas épocas históricas como de fato aconteceu. Mas como ainda nós temos essa memória nesse inconsciente coletivo, como nós ainda nos sentimos envolvidos pelo clima que a opereta nos traz. Oh, Mir nie. sou afã de falar sobre a opereta, eu não falei nada de mim, Renato Tavolieri Filho, principalmente para os novos companheiros que ainda não sabem, apresentando o programa Questão de Sensibilidade, das 8 às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na nossa Melodia FM. E eu agora só posso dizer para vocês que eu tenho poucos minutinhos. Eu vou tocar a última faixa, mas que não completa a opereta. Ainda faltariam algumas faixas, mas poucas, não tantas. Mas eu tenho certeza que assim mesmo vocês puderam ter uma excelente ideia do que vem a ser esse gênero. Foi um prazer estar com vocês durante toda a semana e vamos ver o que teremos na semana que vem. Aguardo vocês na segunda-feira. Um grande abraço, ótimo fim de semana e até lá.